nosso Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Salve, rapaziada! Estamos começando mais um Papo do Fino, um dos programas mais aguardados de 2012. Hoje vamos falar da retrospectiva do futebol. Sim, que ano maravilhoso, que ano lindo que foi 2012. Vamos comentar tudo o que aconteceu no mundo da bola. E para isso, olha só que bacana, temos um representante de cada time. Daqui de São Paulo, dos quatro grandes times de São Paulo, representando o campeão paulista, o campeão da Recopa, Cleiton Montanha. Opa, e eu trouxe um convidado especial. Bronquinha, faz a sua choraspectiva. Então, peraí, deixa eu te apresentar corretamente. E ele está aqui para representar a Sociedade Esportiva Palmeiras, campeã da Copa do Brasil e bi-rebaixador no brasileiro, Rodrigo Bronquinha. Nossa, os caras pararam de gravar podcast de futebol, estão gravando podcast de comédia agora, né? Os caras são engraçados. Mas o tema é engraçado, Rodrigo, não tem como negar. Os caras são engraçados. Só porque vocês caem, mas não caem, né? É só de vocês, parece que é limpa. Falando em cai, não cai, ele que vai representar o campeão da Sul-Americana, Nogueira Molina. Salve, salve, amigos. E eu estou aqui para representar o maior campeão de todos, da América, do mundo, o Corinthians. Eu, Edu Zanardi, sejam bem-vindos à Retrospectiva de Futebol 2012. E agora vamos aos nossos contatos, por favor. Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Nosso Twitter, @ofinodabola.net. Nosso Facebook /ofinodabola. Está bombando. Que está bombando. E o nosso novo contato, www.ofinodabola.net. Muito bem. Novo canal. E agora sim, vamos ouvir as músicas que embalaram os boleiros ao longo do ano. Sim, nós adoramos escolher aqui. Adoramos, somos fãs, assim, ardorosos dessas músicas. Era legal, o Montanha falava assim, não, tem aquela lá do MC Tesourinha. E Montanha, a gente tipo, ficava olhando pra cara dele. Tipo... Montanha é praticamente o Wikipédia dos hits dos boleiros. Dos funks. Muito culto, né? E uma hora que ele virou e falou assim, não, esse funk aí é muito ruim. A gente falou, só esse, né? Só esse. Impagável. Beleza. Mas o funk que Luiz Fabiano dançou, o Ronaldinho Gaúcho, o Wagner Love, a boleirada adorou, ficaram parados na esquina, não é isso? MC rouba a cena com parado na esquina. Esse é meu clima, antes de eu ir pro baile eu fico parado na esquina, parado na esquina, escotando as meninas, escotando as meninas. Sou MC rouba a cena, esse é meu clima, antes de eu ir pro baile eu fico parado na esquina, parado na esquina, parado na esquina, antes de eu ir pro baile eu fico parado na esquina. Muito bem. Vamos começar a nossa retrospectiva. Muita coisa aconteceu no mundo da bola, no mundo bola. Mas vamos começar com o país do futebol. Vamos falar do futebol nacional, o que melhor aconteceu aqui no Brasil, o que melhor e o que de pior aconteceu no futebol nacional. Primeiro pelos regionais que adoramos, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Vamos fazer um bate-bola rápido aí, né? Falando sobre o Campeonato Paulista, né, o título do Santos, justo, merecido. Sim, foi um título incontestável. Incontestável. E o Santos conseguiu o tri-paulista. Tri-campeão paulista e alguns detalhes importantes dessa campanha. O vice-campeão paulista, o Guarani, que acabou rebaixado para a terceira divisão do brasileiro. Azar, sim, né? Desmontou azar, o time, né? É... Agora, referente a essa... Chegar em final de paulista para time do interior é zica. Se eu fosse, sei lá, do Noroeste, em 2013... Quando o time estivesse disputando a semifinal... Não, Noroeste não. Fala um time que tá na segunda divisão do brasileiro. Palmeiras. Os caras começaram. Então, beleza. Se eu sou o Palmeiras e tô na semifinal do Campeonato Paulista... O assunto era do interior, cara. Ah, é verdade. Mas ficou legal com o Palmeiras. Então... Cara, perde a semifinal. Porque time pequeno que chega na final do Paulista e tá na Série B, cai pra C. Santo André fez isso. É verdade. O Guarani fez isso e o Palmeiras vai fazer, hein? E você vê que todos... E detalhe, o Santo André caiu pra D esse ano. Não, e todas as franquias do Guarani caíram esse ano, né? Nossa, os caras são... Vamos falar do Campeonato Carioca? Não, tem que terminar o Paulista. Deixa eu mandar falar do Santos dele, pô. Primeiro título do ano. O Santos foi... Primeiro foi o último tricampeão paulista foi o Santos de Pelé. E o Santos agora conseguiu outro feito, sendo campeão, tricampeão novamente. Com o Santos de Neymar? Com o Santos de Neymar. E ele tá falando até agora, não sabia nem com quem tinha sido a semifinal agora há pouco, né? Não, semifinal foi contra o São Paulo, o Santos terceira vez limamos os tricolores. Que beleza, hein, Nogueira? Verdade. Terceira vez. Morumbi virou palco de festa do Santos. E eu quero relembrar um detalhe das oitavas de final desse campeonato. Obrigado, Ponte Preta. Eu odeio a Ponte não, Preta. Né? Quartas de final, né? Quartas. Obrigado, Ponte Preta, que nos eliminou. Eu quero saber quem foi aquele cara que cobrou aquela falta. Com o frango do Júlio César. Graças à atuação do Júlio César neste, nas quartas de final, Corinthians e Ponte Preta, o Júlio César foi para o banco, Cássio assumiu a titularidade e aí assunto pro bloco internacional, né? O regional a gente deixa para vocês. Nossa, como ele é engraçado. Tá bem engraçado. Bom, então a gente, só pra fechar, né? A luz aqui caiu. Você mesmo, não lembrava que a luz, a luz já caiu. Portuguesa, Guaratinguetá, Catando vence, graças a Deus, e Comercial. Subiram União Barbarense, São Bernardo, Penapolense e aquele time do Reverendo Moon que fudeu o Audax. Tá, beleza. Agora é Campeonato Carioca. Carioca. Amigos do Rio de Janeiro. O Flu venceu mais um Campeonato Carioca, né? Encostou de novo no Flamengo, 32 títulos contra 31. O Vasco e o Botafogo lá pra trás. E lá um detalhe interessante, né? O Vasco já vai completar 10 anos sem um título carioca. Mas o Flu ganhou a Taça Guanabara e a Taça Rio? Não. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara. Tá. O Botafogo ganhou a Taça Rio. E aí o Fluminense foi campeão carioca nas finais. E Minas? Em Minas Gerais, o Cruzeiro decepcionou, nem pra final chegou, né? A final foi entre Atlético e América, o Atlético levou o caneco. Vamos pra onde agora? Vamos para os nossos amigos gaúchos. Os gaúchos. Os tchê-tchê-tchê-tchê. O Internacional conquistou o bi e mais uma vez o Grêmio não chegou, né? O Grêmio ficou pelo caminho, foi eliminado pelo Caxias, que fez a final, né, com o Inter. E o Inter também abriu, só que abriu 5 pro Grêmio. Né? Agora ficou 41 a 36. O Caxias fez a final, né? O Caxias fez a final. E o Caxias foi o último campeão não-Grenal. Não-Grenal. Que foi em 2000 com o Tite de técnico. Com o Tite ou Mago. Vamos pra onde agora? Vamos para o Paraná. Paraná? Paraná, Atletiba na final, né? Dois empates deram título pro Curitiba. O Paraná tava na Série B. O Curitiba, que se eu não me engano, passeou no campeonato todo, não foi? Exatamente. Mas tem que ter final. Tem e que aí... ter final. E o Paraná, que tava na Série B, ele acabou subindo, passeando na Série B, obviamente. Subiu ele, o Nacional de Rolândia. Agora eu quero que você comente, por favor, o campeonato regional mais ridículo de todos, que é o Santa Catarina. Ah, não, medonho, né, que aconteceu. O Figueirense ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, ou seja, dá a taça logo pros caras, aí não, tiveram que fazer uma final por pegar o Havaí. O Havaí tomou 3-0 na ressacada e não conseguiu virar no segundo jogo. Que bosta, cara. Ridículo, é um absurdo, né. Havaí campeão catarinense, bom, vamos subir, vamos pra Pernambuco. Pernambuco, Santa Cruz bicampeão, né? Olha aí, Santa Cruz na draga. O Santa Cruz, ele tá em que divisão, Diego? Ele tá na Série C, mas não conseguiu nem se classificar pro mata-mata na Série C. Né? Mas assim, você pega o Náutico, por exemplo, o Náutico, ele tá... Série A. Há 8 anos sem título pernambucano. Continua a Série A. É. E um outro detalhe interessante, nos últimos 22 anos de campeonato pernambucano, 14 títulos foram do Sport. 4 do Náutico e 4 do Santa Cruz. Mas o Santa Cruz fez a final contra quem esse ano? O Santa Cruz esse ano contra o Sport. Ah, contra o Sport. Porque o Náutico se classificou em quarto lugar, o terceiro foi o Salgueiro, né? Aí o Santa tirou o Náutico, o Sport tirou o Salgueiro e eles fizeram a final. Bahia, depois de 11 anos... O Bahia voltou a ganhar o Campeonato Baiano. Bora, Bahia! Com o Falcão, aí 3 rodadas de Campeonato Brasileiro mandaram o cara embora. Uma vitória ainda, o título conquistado pelo Bahia foi roubado. Agora, nesses 11 anos, só o Vitória ganhou? Não. Ah, Teve Vitória, Fluminense de Feira, exato, Vitória da Conquista. O Bahia, o título do Bahia foi roubado, porque na semifinal contra o Vitória da Conquista, o jogo era tipo, acabava quando o Bahia fizesse o gol. Né? Então ele acabou com 53 minutos do segundo tempo do jogo, né? Foi 0x0 e 3x3. Aí, isso, 0x0 na ida, 3x3 na volta. E o Bahia se sagrou campeão depois de 11 anos. E pra fechar os regionais, assim, puta, não vamos falar do campeonato alagoano, porque, né? Não, eu quero contar umas curiosidades. Você quer fechar com qual? Fala, com o do Pará ou de Alagoas? Não, quero fechar com Goiás, porque a gente fecha a Série A, né, de 2013. É, o Goiás levou o caneco, bateu o Atlético na final. Agora vai, fala suas curiosidades. Não, então, tem alguns detalhes interessantes, né? Por exemplo, campeonato de Brasília. Todo mundo fala em Brasília, lembra o quê? Gama e Brasiliense. Sim. O Ceilândia contratou só o Dimba. Aí usou os caras que tinha lá. O que aconteceu? O Ceilândia é campeão brasiliense. O Dimba ganha título em Brasília há 5 anos seguidos. O Túlio foi campeão aonde esse ano? Não, ele não foi campeão em lugar nenhum. Ele fez uma campanha boa no Tanabi, na segunda divisão de São Paulo. Agora tem um campeonato regional que ainda não acabou. Ô, louco! No Amapá. O que aconteceu? Os caras estavam lá, o campeonato era pra acabar em agosto, os caras adiaram um jogo, adiaram outro, o Oratório foi campeão do primeiro turno, aí chegou na final do segundo turno, o contrato dos caras vencia tudo em agosto, e os caras marcaram a final pra 2 de setembro. É porque tem a janela da Europa, por isso eu acho que os caras foram mudaram pra... Aí o campeonato lá não acabou, tá parado até agora. Um outro campeonato legal, do Pará, que o chefe assiste bastante. Sim, né? Sim. Porque ele é torcedor ardoroso do Paysandu. Exato, o incaível papão. O Pará é o único campeonato que começa no ano anterior. Ah, é a temporada igual a europeia. É. Tá vendo? Os caras estão à frente. Gente. Então o campeonato do Pará é 2012-2013. É, olha aí. E tem um detalhe curioso lá, que faz tempo que o Paysandu e o Remo já estão... Há um tempo sem ganhar, porque lá só ganha os dois, né? Sim. O Paysandu ganhou em 2010, tá 2 anos só na fila, e o Remo tá 4, né? Então tá ganhando lá, Cametá. O Cametá ganhou esse ano, né? E o Campeonato Paraense começa sem os grandes, né? Então quem sobe da segunda divisão... Tem grandes. São bastantes. São muitos. São três, pô. Você imagina, Luz, o Paysandu e o Remo. Exato. Se esses não disputam, você imagina o nome... Imagina a linguagem tupi-guarani que é espalhada pelos outros times, né? Não, tem mais um aqui que é bacana, no Tocantins. O time cai pra segunda divisão, joga a segunda divisão no mesmo ano e pode subir pra primeira, já joga de novo no ano que vem. Se você quiser saber sobre outros resultados dos outros campeonatos regionais, procura na internet. Eu vou te dar um site muito bacana. www.rsssf.com. 3 S no meio. Meu, você quer saber o campeonato da Guiana Francesa de 1972? Tem lá. Beleza. Agora vamos falar do segundo torneio mais importante no Brasil, a Copa do Brasil. Que até 2012 foi disputada sem os times da Libertadores. Em 2013 teremos o complemento desses times, que eu acho que vai ficar mais bacana, o calendário diferente, mais times regionais. Vai durar o ano todo, muito bacana. Porém, esse ano ainda naquele formatão tradicional, sem os times da Libertadores. Rodrigo, você como campeão da Copa do Brasil, tem a palavra. Aproveita pra falar bem agora. aproveita bem, hein? Aproveita não, bem. Na realidade, o que aconteceu é que o Palmeiras, ele soube jogar a Copa do Brasil. Por quê? Porque tava com um cara preparado pra mata-mata, que era o Filipão, né? E o Betinho? Aí o Betinho eu ia falar no final. Ah, tá. O Palmeiras, ele fez uma campanha que, assim, ele deu muita sorte durante toda a campanha. Eu lembro, por exemplo, quando o Palmeiras pegou... Porque o Palmeiras foi campeão paranaense nessa Copa do Brasil, né? É verdade. Quando ele pegou o Paraná lá no Paraná, o Palmeiras tomou um sufoco tão grande. Pensava que era o Paraná lá em Goiás. Não, pô, hoje, o Palmeiras, hoje tá, o Palmeiras pegou o Paraná aqui em São Paulo. Eu não queria te falar você isso. Você falou lá em Goiás. O Paraná lá em Goiás. Então quando pegou, poderia seguir se o Paraná tivesse perdido o mando de campo. Tivesse beleza, vai. Então, tomou um sufoco muito grande. Contra o Atlético do Paraná também, o Palmeiras deu bastante sorte no jogo no Paraná pra passar. Então, assim, o Palmeiras deu uma suada muito grande. Quanto o Curitiba perdeu chances de gol na final tenebrosas, no né? No primeiro jogo, na Arena Barueri. Perdeu chances de gol impressionantes. E teve também aquele problema. O juiz deu uma forcinha. Deu uma forcinha, não. O juiz errou aquele no marcar pênalti, o pênalti, pelo amor de Deus. Foi escandaloso. Mas assim. Ah, em não marcar aquele do segundo tempo, né? Isso, exatamente. Ah, tá, porque o pênalti que o Valdívia fez o gol foi pênalti. É, então, assim, nessa parte do Campeonato Paranaense, o Palmeiras deu muita sorte contra os três. E assim, eu tô enganado, mas assim, o Palmeiras tomou sufoco sempre no primeiro jogo. Sempre no primeiro jogo. No primeiro jogo. Independente. Então, mas o problema é que o Palmeiras sempre fez bons resultados. Aí o adversário tinha que vir. É verdade. Porque o Palmeiras fazia pelo menos um gol fora, o que forçava o adversário a vir pra cima. Então, por isso que eu falei, o mérito dessa conquista do Filipão é muito grande. Como, por exemplo, o Filipão matou a pau no jogo do Grêmio, né? A semifinal. Então, a sacada do Filipão naquele jogo foi o quê? O Márcio Araújo, obviamente, nunca deu conta de nada. Ele jogou o Henrique, foi quando ele inventou, no jogo do Grêmio, ele inventou o Henrique de volante. Na verdade, não inventou o Henrique de volante, ele inventou o Henrique de terceiro zagueiro. Sim, é. Porque o Henrique jogar na frente e atrás. Os caras falam que é volante, mas os caras não sabem nada, né? Então, ele foi jogar junto com... Por quê? Porque a zaga do Palmeiras é muito ruim. Com dois, então ele inventou isso, o terceiro. Isso você também não precisava ressaltar. Né? O que aconteceu? O Palmeiras, por exemplo, tomou muito menos sufoco do Grêmio do que tomou dos times do Paraná. O Grêmio foi o grande loser desse ano, né? O Grêmio, ele conseguiu chegar na boca perto da... Perto de tudo, né? Perto de todos os campeonatos. Mas só que essa Copa do Brasil, ela tá... Além do Palmeiras, todo mundo tinha cravado quem seria campeão, seria o... A disputa ficaria entre Grêmio e São Paulo, não era isso? Não, na verdade, o que tava todo mundo esperando, pelo menos aqui em São Paulo, era uma final entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras. E o Grêmio era, assim, não, quando... mas, o Grêmio mas todo mundo torcia para ter essa final Palmeiras e São Paulo, porque ia ser bacana. Não, porque ninguém apostava no Palmeiras. A gente falou, né, no podcast do início de temporada, a gente falou assim, olha, esperamos uma final entre Palmeiras e São Paulo. Ninguém esperava que o Palmeiras ia ficar nessa draga que ficou. Mas, assim, a final esperada, pelo menos aqui em São Paulo, era Palmeiras, quando começou a temporada, Palmeiras e São Paulo, e a gente falou assim, olha, tem o Cruzeiro, que sabe jogar a Copa do Brasil, que foi decepção. Tinha o Grêmio do Luxemburgo. Tem o Grêmio, que também sabe jogar a Copa do Brasil. Mas enfim, o Palmeiras, times aí, né? O próprio Campeonato Paulista do Palmeiras, já tava descredenciando o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas assim, foi uma surpresa, mas eu acho muito mérito do Filipão. Vocês querem tocar no nome do Betinho, vamos falar do Betinho. A bola raspou na cabeça dele e entrou. Né? Qualquer cara daquele tamanho tivesse ali. A bola não raspou nenhuma vez no Filipão. Entendeu? Então assim... E eu achei o título justo pela inteligência com que o Palmeiras jogou a competição. Não, o título... Achou não, o título foi justo. É, pela maneira que o Palmeiras jogou, mereceu. Só que assim, enquanto jogou a Copa do Brasil também, a gente vai abordar depois, ficou poupando o time no brasileiro. Né? O que eu acho que foi fundamental no título do Palmeiras foi o fator Assunção. Que não dá pra negar que o Matheus Assunção... Sim, ele, a bola parada dele definiu. Quando jogou no Palmeiras durante o ano, ele foi o diferencial realmente do time do Palmeiras. Por então... isso que pra mim não tem Filipão. O negócio é o esquema tático do Palmeiras chama-se Marcos Assunção. Isso. É, mas e o defensivo pra não tomar gol? Não, mas tudo bem, mas assim... Não importa. Não, e tem um psicológico... Que nem o Palmeiras levou uma pressão contra o Grêmio. Não, o Palmeiras psicológico. Mas na Copa do Brasil ajudou não, muito. Não, mesmo na época do Brasil. O time do Palmeiras, ele era inferior do Grêmio. Tô errado? Não, tá certo. O time do Palmeiras era inferior do que o Curitiba? Tô errado? Não. Eu acho que era discutível. Não era. Discutível. Eu acho que ele era inferior. Curitiba é uma porcaria. Chega toda vez. Curitiba é um time engraçado, porque ele tem dois Everton. Um é centroavante e outro é meia, não é? É. Everton Costa e Everton Ribeiro. O que faz gol é só o que é no meio. O centroavante eu não vi fazer um gol. Não faz gol nenhum, ele só corre. Mas aí o que que acontece? Eu acredito que ali teve um fator importante do Felipão e do Marcos Assunção. Eu acho que os dois foram muito importantes. Porque é o seguinte, você fazer um cara, Leandro Amaro, o cara ter confiança, o cara Betinho foi importante também na Copa do Brasil. Não, ele não fez o Leandro Amaro, tanto que ele precisou colocar o Henrique. Você tava falando aí de confiança, na pré-eleição da final os caras saíram chorando de dentro do vestiário. Assim, o Palmeiras é um time que, eu não sei, não tô no vestiário, mas é um time que confiança é uma coisa que o time do Palmeiras mas não tem. Mas eu acho que o Felipão ali, ele foi importante, peça-chave. Eu acho que o Felipão foi o sistema defensivo do Palmeiras, com as peças horríveis da defesa do Palmeiras. É, foi muito bem montado pelo Felipão. Maravilha, então um viva para o Felipão, um viva para o sistema defensivo do Palmeiras, um viva para Marcos Assunção, para Betinho. E tem um viva importante. O quê? Que a gente esqueceu. O quê? Pirata, né? O Barcos foi importante na Copa do Brasil. Beleza, então um viva para o Barcos, um viva para o Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Então, Rodrigo, agora a gente vai começar a falar de Campeonato Brasileiro, tá? Posso ir embora? Pode. Tá bom, tchau. Campeonato Brasileiro que teve primeiro turno meteórico do Galo e que nas 5, 6 primeiras rodadas, eu já falei, é Galo Paraguaio. É Galo Paraguaio, mas sim. Então... Eu falei, e vocês podem resgatar aí no blog, que não, eu não, eu lembro, você é falou. Paraguaio. Agora você vai deixar, eu, antes de eu ir embora, você vai deixar eu falar? Mas que o time é bom. Você vai deixar eu falar, então? Você vai falar por último, porque é não, assim, não. A gente vai por ordem de classificação. Por ordem de classificação. Não. A verdade é essa, cara. A verdade é que o Galo foi incompetente no segundo turno. Incompetente não, não. demais. E o Fluminense, tá. com ajudas aqui e acolá, mas o Fluminense foi extremamente competente, tá? Não sei se é o melhor time do Brasil. Você tem ali os quatro. O Atlético tem um time bom, São Paulo também tem, o Grêmio tem, o Corinthians tem. O Corinthians acabou ficando em sexto lugar, né? O Vasco na última rodada passou. Nas duas últimas rodadas o Corinthians só treinou, né? E o Vasco acabou ficando em quinto lugar. Mas esses quatro mais o Corinthians, o G4 mais o Corinthians, tem os melhores times mesmo. O que assustou um pouco foi a diferença, né, que o Fluminense colocou. A questão é que os quatro primeiros colocados, eles são extremamente justos e indiscutíveis. Sim, sem dúvida. O quinto é Malemá, que é o Vasco. O Corinthians ainda chegou em sexto, porque poupou no começo, depois tirou o pé. Agora, falando do time que poupou no começo... É, exatamente, né? Aí vamos pra zona do rebaixamento inteira? Não precisa falar, né? Precisa. Porque o Atlético Goianiense e o Figueirense precisa foram lamentáveis. Falar de rebaixamento inteira. Não. Figueirense, Atlético Goianiense, que eu não queria falar nada, porque eles foram lamentáveis o campeonato inteiro. Já era mais ou menos lógico. É mais ou menos, exatamente. Eu acho que eu acertei os quatro, tirando Palmeiras, três. Agora, o Sport Recife foi um time que reagiu também no final. Eu não esperava que eles caíssem, porque eu acho o time do Náutico muito, muito pior que o Sport e o Palmeiras, por exemplo. Mas o Sport, ele oscilou pra baixo antes, né? Agora, a questão do Palmeiras... Mas aí que tá, peraí, só um detalhe com o Náutico. O Náutico, sabe, de suas limitações e sabe aonde aproveitar o seu ponto forte. Perdeu duas partidas nos aflitos. Agora, o que eu não me conformo, assim, como é que um time pode poupar titulares quando ele não tem nenhum time titular? Quando ele não tem reservas. O Palmeiras jogou um jogo contra a Ponte Preta sem nenhum titular da Copa do Brasil, lá em Campinas. Sem nenhum titular. Foi quando jogou pela primeira vez o João Denoni, que era a única coisa que o pessoal conseguia ver em campo. E mesmo assim, o Palmeiras só empatou o jogo quando foi roubado. Então, assim, o Palmeiras cometeu vários erros, o elenco do Palmeiras é limitado, mas uma coisa, ó, eu assisti, o Palmeiras jogou 38 jogos no campeonato. Eu não assisti nada de Palmeiras e Figueirense lá em Santa Catarina. Eu assisti praticamente 30 jogos inteiros do Palmeiras. Esse rebaixamento do Palmeiras não foi justo. Eu vou dizer pra você que não esse ano, foi justo. Se assistir todos os jogos do Palmeiras na íntegra, deve ter sido um ano meio... Nossa, cara. Então, você fala porque você não assiste, e quem não assiste não pode falar. Haja úlcera, você não assiste e quem não assiste não pode falar. O time do Palmeiras jogou melhor, como sempre, que a Ponte Preta, jogou melhor que o Náutico, como jogou melhor que o Cruzeiro, jogou melhor que os três que caíram, com certeza. Jogou melhor muitas vezes do que o próprio Internacional de Porto Alegre, que o Flamengo. E por que caiu? Flamengo. Por que caiu? Porque foi usurpado em pelo menos 10 pontos durante o campeonato pela arbitragem. A base é o placar real. Hã? Não, minha base, eu assisti no jogo. O Corinthians, não, agora eu vou pelo terminar placar real, foi o time mais... Foi mais prejudicado. Não disputava nada, por isso que ele foi mesmo prejudicado. Mesmo assim, cara, ficou em sexto lugar. Mas o que acontece? Não, você vai achar que o time é uma porcaria. O time é ruim. Tem que ir pra Série B mesmo e vai ficar lá a eternidade. Mas uma coisa é certa, Rodrigo. O Palmeiras... Uma bosta, uma porcaria. O Palmeiras dependia muito mais dos pontos que foram roubados dele do que qualquer outro time. Exato, mas então, o que aconteceu? Poupou o jogador, aí foi roubado. Aí começou, com 20 rodadas, todo mundo já começou a falar, Palmeiras vai cair. Aí o que acontece com o psicológico? Fica muito mais difícil. Aí vai jogar o Palmeiras e o Corinthians, que o Palmeiras tinha plenas condições de se livrar do rebaixamento. Aí a bosta, o lixo, torcida do Palmeiras... No segundo turno. Decide depredar a laranja do Pacaembu. E perdeu o mando. Aí o Palmeiras vai pegar o time zoado do Curitiba, em Araraquara, e perde o jogo. Quem foi que falou? Vai pegar o time zoado do Botafogo, empata o jogo em Araraquara. Quem foi que falhou naquela bola do Curitiba? Bah, deve ter sido o Marcelo Araújo e o Leandro Amaro. A gente manda a primeira responsabilidade no aleijado. Né? O que que acontece? Vai jogar em Araraquara pra 10 mil pessoas, que é o pessoal de Araraquara que não incentiva nada, vai lá só pra assistir o jogo, bate uma palma, não sei o quê. Toma um enquanto o Palmeiras pegou, baixou o preço do ingresso, botou 30 mil pessoas contra o Sport, contra a Ponte e atropelou os dois. Então, assim, a maior responsável pelo rebaixamento do Palmeiras é essa bosta dessa torcida do caralho, que esse câncer verde que se autodenomina torcida do Palmeiras. Bom, encerrando esse bloco, vamos ouvir a música que embalou o amigo do Montanha, que só ele também joga lá no Santos, como o resto do time é uma outra porcaria também! Tudo é porcaria, João Lucas e Marcelo com tchu tchá tchá tchu tchu tchá tchu tchu tchá tchá tchu tchu tchá. O Neymar me chamou, disse faz o tchu tchá tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as minas faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu tchá tchá tchu tchá tchá. Seleção Brasileira em 2012 terminou o ano da 18ª posição do ranking da FIFA, mas é natural porque não disputa nenhum torneio oficial. O mesmo ranking foi divulgado em 2005 e a Alemanha estava em 20ª lá vai pedrada, porque também ficou, cara, 4 anos aí sem jogar. E é engraçado que, assim, nenhum jogador do Palmeiras foi convocado e mesmo assim a seleção caiu no ranking, né? Mesmo sem nenhum jogador. Exatamente. Desse lixo que é o Palmeiras. Nem o jogo do Nuno estava lá, vamos lá. E apresentou um futebol lamentável a seleção brasileira, né? Na hora, Palmeiras. Na hora na hora que a seleção melhorou um pouco, os caras trocaram o técnico. Ó, a seleção esse ano aqui, ela foi lamentável. O trabalho do Mano Menezes, ele foi muito ruim. Eu achei que ele foi muito péssimo. Esse ano foi ruim? Eu achei que esse foi o melhor ano. Mas assim, pra seleção, porque a gente imagina, porque a seleção poderia render... Mas render aonde? Em amistoso? Não, mas assim... Jogou o quê? Cabão. Porra, você não tinha padrão, você não tem padrão. Mas como é que o Rodrigo falou quando começou a ter... começou a colocar um padrão. Mas assim, aquele padrão ainda ele tá muito aquém, ele ajudou lá, ele não, não tava não, viu, mano? Tava aquém do quê? Aquém do que você não gosta de futebol. Não, ele não tava aquém. Aquele time lá, ele tava aquém. Ó, o Brasil pegou a Argentina com o time olímpico Brasil e a Argentina com o time principal... E o time jogou pau a pau com a Argentina, mesmo perdendo o jogo. O jogo aí lá... Aí todo mundo ficou falando, lembra? Ah, o Messi ensinou o Neymar a jogar a bola. É que o Messi desequilibrou, né? Não, então. Mas jogou o time olímpico do Brasil. Então, o Brasil, ele tava ganhando uma cara, ganhando um esquema. Aí eles trocam o técnico no final. Eu não gostava do Mano Menezes. Eu não gostava do Mano Menezes. Então, peraí, então... Então, peraí. Então, Mano Menezes devia ter continuado, é isso que estão querendo dizer? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que nesse momento não era o momento. Campanha da seleção em 2012, eu acho que tinha que ter trocado a Olimpíada. Perdeu a Olimpíada, troca. A campanha da seleção em 2012 foram 14 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No meu ponto de vista, foi o melhor ano da seleção brasileira sob o comando do Mano Menezes. Pra do Mano Menezes, eu achei que ele era assim, ele quis agradar muito. Ele quis. Teve uma época aí que ele queria convocar só um por time pra não atrapalhar Pra não atrapalhar ninguém. O Brasil esse ano ele meteu 8-0 na China. Aí assim, ele vai convocar quem do Santos? O Durval? É. Ah, ele convocou o Arouca. O Durval titular, jogou. Porra, vai se fuder, meu. Não, mas. Vai arrumar seu time primeiro, pode depois reclamar da convocação do Neymar. Esse negócio aí pra mim não tem nada a ver. Na Libertadores ele convocou. Antes do jogo, ele convocou o Neymar, do Corinthians não convocou ninguém. E pra mim, o Corinthians tinha dois volantes, pra mim, é incontestável não convocar, no mínimo, o Ralf. Mas ele justificou. Ele falou assim, não tem cara que joga, não tem jogador brasileiro que joga como o Neymar. O Ralf, eu não gosto, porque não é um cara que não acerta um passe de 20 metros. E pro lugar do Paulinho, ele tinha Ramires, tinha outros caras na Europa, que você vai falar de Sandro e Rômulo, que você não gosta. Não, o Sandro tem raiva nesse cara. Não, o Sandro e Rômulo... Peraí. Posso completar? Pode. Você não gosta, mas assim, os caras foram convocados, pra... assim, tinha peça pro lugar de Ralf e Paulinho. Não tem peça hoje. Isso, exatamente. No futebol mundial, você tem outras opções. Vai montar um time primeiro, Montanha. Depois você vem encher o saco. Não, mas o problema é o seguinte. Tá nervoso. O Ralf, o campeonato mundial, ele ficou... O Ralf, é um cara, um dos caras que hoje em dia ele destoa. Eu acho ele muito bom. Na marcação. Eu coloco. Agora, agora Montanha, ele falou que ele dá um passe de... Montanha, você pode falar que o Alves é um cara que destoa, mas não existe ninguém no nível do Neymar. E existe jogadores do nível do Ralf. Exatamente. Eu acho que não tem jogador do nível do Ralf. Ô, o Felipe Melo, você falou outro dia também, que é um puta no volante? Ah, cala a boca. Felipe Melo. O Edu soltou uma agora que foi sensacional. Ele falou, o Ralf não dá passe de 20 metros, mas tá cheio de jogador que não dá passe de 20 metros, hein? Porra, o Ralf não dá de 3 metros. Foi o Mano que falou. Ô, ele me cismou com... Eu amo o Ralf. Ó, ele me cismou com o bendito do Fernandinho do Shakhtar. O Willian é o melhor cara do... Ó, mas Willian aí é... era pra arrumar contrato. Ele é vendedor. O Mano, posso... ele era o plano do Mano. Seguir. O meu problema com o Mano foi o seguinte. Ele convocou meio time do Shakhtar. O meu problema com o Mano. Tipo assim, ele sentou com o Mano e falou, porra, Mano. É, mas é verdade. Era engraçado. Porque porra, ele convocava todo mundo, menos o Willian, que é o cara de é o melhor cara do Shakhtar. O Willian tá jogando demais, né? O Willian é o melhor cara. Não, todo mundo na Europa quer ele. Ele convocou todo mundo. Tá bom, mas todo mundo. Ele só não convocou no Shakhtar o Dentinho e o Willian. Dentinho que não joga, é, ele que é o melhor exatamente. Do time, porra. Porra, não dá pra entender. Tinha umas coisas dele que me irritava. Mas é que ele é empresário, mano. Tem... O Hulk na boa, o Hulk não tá conseguindo jogar na Rússia. Mas ele não vai convocar mais o Hulk, que o Hulk já foi pro Zenit. Mas calma. Não, assim, mas assim... Não, ele não vai mais convocar o Hulk porque ele não convoca mais ninguém. É verdade. Hein? Mas existe algum técnico da seleção que não seja irritante? Sempre tem algumas... Todo mundo reclama, todo mundo corneta, todo mundo questiona. O Dunga ganhava tudo, né? O Dunga exato, reclamaram. Eu gostava do Dunga. Mas então, mas o Dunga tinha menos padrão tático do que o Mano Menezes. Ah, eu não acho. Tudo bem, mas enfim. Não. Aí você pegava o Mano, o Brasil não tinha liga. Não tinha, você tinha que depender de uma bola pro Neymar, alguma coisa. Não tinha, você não tinha. E eu não acho. Eu acho que tinha melhorado. Uma pessoa gabaritada, né? O técnico de. Acho que tinha melhorado. Ele tava com um desenho tático definido. Trocaram na hora errada. Não. Se fosse pra trocar, tinha que trocar depois da Olimpíada. Já erraram. Como é a retrospectiva desse ano? Mas tem muita política envolvida também. A troca, até na troca do Mano Menezes. Já erraram de usar o Mano Menezes na Olimpíada, que tinha que ter sido o Ney Franco, né? Então já começou errado daí, mas... Falando em seleção brasileira, vamos falar da seleção brasileira na Olimpíada, que era o que você queria falar na retrospectiva anterior, Montanha. Exatamente. Outra coisa lamentável. A seleção olímpica que ele convocou, eu achei a seleção olímpica muito ruim. Então, porque na verdade... É muito ruim, aí vocês falam que é o seguinte, ele tinha padrão, ele montava o time direitinho. Não, ninguém falou isso, ele Montanha, não, você tá deturpando. Ele não podia, o Mano Menezes, em hipótese nenhuma, ele podia deixar o Lucas no banco e botar o Hulk. Ele não vê futebol. Não, eu concordo que você falou assim. Só que ele levou o Hulk pra vender o Hulk. Você sabe disso. Ninguém falou que ele durante o ano inteiro conseguiu um padrão. Na Olimpíada não tinha padrão. E esse padrão foi conseguido depois da Olimpíada, quando ele começou a convocar todos os jogadores que ele poderia. Essa que é a questão. Na Olimpíada ele foi um fiasco. Aqui todo mundo concordou que depois da Olimpíada ele tinha que ser trocado. Agora, o problema é que depois da Olimpíada ele começou a convocar melhor. Ele começou a acertar, montou um esquema e aí os caras mandaram ele embora. Eu desconfio que se a gente estivesse falando com ele na seleção agora, a gente ia falando mal dele do mesmo jeito. Não, porque eu, na verdade, escrevi um outro post. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu tá aí. Escrevi um outro post elogiando ele. O trabalho dele, o trabalho que ele fez na seleção foi muito ruim, foi péssimo. Eu achei muito foi mal, péssimo. Na Olimpíada ele foi mal. Na Olimpíada ele convocou mal, ele montou mal, convocou mal o goleiro, trocou mal. O goleiro que ele botou lá, depois que o Rafael se machucou, aquele goleiro lá, te juro que é goleiro de condomínio. Que de boa, também não era o Rafael pra ser o goleiro. O goleiro tinha que ser um maior de 23. Exatamente. O Jefferson da vida. Levar um cara com experiência, né? E assim, eu não é que eu sou fã do Hulk, mas também não acho essa desgraça que vocês acham. Ah, eu acho ele uma desgraça. Não, eu não acho, mas beleza. Agora, não, será que se o Brasil tivesse ganho, ele tava reclamando? Não era o cara pra levar pra Olimpíada também, né? Não era o Hulk. Então. Ele leva o cara e deixa no banco? É, depois leva o cara e põe no banco. Aí, levasse o Ronaldinho, então, né? É, levasse o Ronaldinho. Pelo menos é um cara que você fala assim... Que ia botar a câmera e falar, manda a bola aqui pra mim, né? Não, aí isso é outra coisa que eu também não... Aí eu ia meter o pau nele 3 vezes mais. Mas aí, cara, é molecada de 20 e poucos anos, que a hora que olha o Ronaldinho e fala... Bom, se bem que o Ronaldinho já foi também, não conseguiu porra nenhuma. Uma, né? Então, não tem uma diferença. Não. Agora, o Brasil com o México também ganhado. É uma zica desgraçada. É que pegou o México, uma seleção que já vinha formada de bastante tempo. Arrumada. E que esquemão defensivo tem aquele não, México? E se o Rafael não erra aquela porra daquela bola, também a gente tava também, fazendo outro podcast aqui agora, né? Que se você defende o Rafael. Eu achei mas que eu não, acho, mas eu acho que ninguém quanto... Mas eu acho que ninguém ia enaltecer, cara. Porque eu lembro, durante a Olimpíada, acabava um jogo do Brasil, todo mundo reclamava. Eu acho que a gente, assim, em futebol, a gente fala bem e fala mal com a mesma... Não, eu acho que... Eu acho que argumento a gente consegue falar tirando, bem e tirando o Edu, que ele tá meio extasiado pelo título do Corinthians, eu acho que a gente analisa muito bem. Não, a gente bem. Nem falou o título do Corinthians ainda, já estamos falando da queda do Palmeiras. Não, você tá extasiado desde o dia. Vamos, pelo menos a palavra Palmeiras, vamos parar de falar no podcast, senão não acaba hoje. A não ser que seja ligada com outra. Caiu. Agora, na mesma frase. Agora voltando. O trabalho do Mano, eu tô criticando aqui, mas eu não gostei. Eu achei muito ruim. Me incomodou o Mano na seleção demais. E o Marinho ouviu suas palavras e tirou Mano Menezes. Encerramos o papo seleção agora brasileiro, porque acabou, né? A gente só jogou amistoso. Exatamente. Terminamos em 18º e perdemos a Olimpíada. Para esse bloco 2, né? Esse segundo bloco... É o bloco das seleções, e tivemos um campeonato muito bacana de seleções no mundo, Eurocopa. Foi a Eurocopa. Ah, eu pensei que você ia falar da Copa Africana. É o próximo assunto. Ah, tá. Agora, primeiro é a Eurocopa. Eurocopa. Primeiro, ela teve um lapso, né? Porque assim, a Espanha começou, todo mundo cravou a Espanha que ia passear, e assim, a Espanha começou muito mal a Eurocopa. Assim, quando eu assisti a Eurocopa... Mal a Copa do Mundo. Quando eu assisti a Eurocopa, uma coisa que eu fiquei chateado é que eu não vi o Messi jogando lá no time da Espanha. Eu esperava que ele jogasse também. Você pensava ver o Guardiola no banco. Não era ele, cacete. E o Guardiola no banco. Foi um dos motivos que o Guardiola disse que não aceitou o cargo de técnico da seleção brasileira. Foi essa, né? Não podia convocar o Messi. Porque não podia convocar o Messi, né? Porque ele falou assim, pô, a capital Buenos Aires, eu não posso convocar o Messi? Pô. Então, a seleção da Espanha começou muito mal. Todo mundo cravava que quem iria passar seria a Espanha e a Alemanha. A Itália, todo mundo falou, vai ser uma draga. Todo mundo falou, verdade isso aí. Todo mundo falou, caiu. Toda a Copa. A Itália vai ser uma draga. E de 1-0 em 1-0, a hora que você vê, a Itália bate no seu ombro e fala assim, ô, dá licença que eu tô passando pra final. Aí você fala, porra. Então, mas a Itália tem uma coisa. Essa Eurocopa, o Montanha pode não concordar comigo, até porque é um hábito dele, mas a Itália jogou bem. Ela surpreendeu. A Itália jogou bem. Ela surpreendeu. Bem. Ela não é porque a Itália sempre chega aos trancos e barrancos. Eu acho a Itália jogou bem essa Eurocopa. Eu acho que o único problema da Itália foi o seguinte. Se o Balotelli tivesse cabeça, ela teria levado. O Balotelli, ele, como ele fez aquele... Ah, eu acho que não dava, não. Eu acho que ele não foi... Assim, mas tudo bem. Mas eu acho que subiu assim, um pouquinho a cabeça. Quem jogou muito aquele foi o Pirlo, cara. O Pirlo pegou o meio de campo ali e falou assim, dá licença, vamos rodar aqui. Quem faz jogar aqui sou eu. Eu acho que a Itália chegou longe, né? O De Rossi, que o senhor não jogou bem. Mas ele é grosso. A Itália chegou longe, só que assim, quando a Itália disputando a Eurocopa, a Itália tava jogando direitinho, tava jogando bonito. Jogou bem, a Itália jogou bem, mas só que a Espanha... Como o Edu falou, o Pirlo pegava a bola rodava, e o Balotelli chegava, ele metia dor, só que o Balotelli, eu não lembro qual foi o jogo, que ele fez 2 gols e tirou a camiseta. Na semi contra a Alemanha. Ali ele perdeu a cabeça. Cara, mas você vai esperar do Balotelli o quê? Eu não esperava ele meter 2 gols na Alemanha. Então, mas agora ele ter cabeça, todo mundo já sabe. Muita coisa. Não, mas o problema é que assim, ele falou, a Espanha decepcionou. A Espanha jogou mal, Ela jogou melhor contra todos os adversários dela. Não, mal. Não, peraí. Ela não decepcionou, eu não achava que ela ia arrebentar. Agora, o que ela deu de aula na final... A Espanha não arrebenta porque não tem o Messi. É verdade. Ela deu um passeio de bola. Sem o Messi... Não, a final foi... Foi um passeio. Sem o Messi, assistir o jogo da Espanha é chato. É chato, eles controlam a bola de um lado pro outro. É chato. Pô, vocês assistem o jogo... Eles dão 3 chutes e a gol pro jogo. Não, eu acho muito irritado. E outra, com o Davi Villa machucado. É? E o manco do Fernando Torres no ataque, não tem como, não. Não dá, velho. Não, eu gosto do futebol da... Porra, parece futebol de salão, você vê os gols... É bonito, eles trocam a bola de um lado, 90% de posse de bola e 2 chutes e a gol em 90 minutos. Do nada tem um cara que infiltra, esse cara que infiltrou já tem outro cara no outro lado, o cara só empurra, o cara vai lá e dá o tapa. Eu acho que uma certa decepção assim, foi a Alemanha, né, que todo mundo foi esperava. Certa, não, foi uma grande... Esperava muito mais da Alemanha, né? Esperava um passeio da Alemanha e não foi. E, cara, a gente falando da Espanha, que jogou bonito, não sei o que, não sei o que lá, mas olha só, hein, a Espanha passou pra semifinal nos pênaltis contra Portugal. Exatamente. E aí o senhor que fala tanto do Cristiano Ronaldo... Ele ia mas morrer uma do coração. Uma coisa que você não pode falar. Ele não, em seleção, ele não é chinelinho. Não, ele não se esconde. Ele gosta de jogar pela seleção. Até porque se ele se esconder na seleção, né? Portugal não ganha ninguém. Então ele tem que chamar a responsa, até porque todo jogo de Portugal tem telão, né? Para Rodrigo Bronquinha, que diz que o Romarinho é muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Isso que ele falou, que o Romarinho não joga no S de Tapa. Imagina onde jogaria Cristiano Ronaldo, hein? No Nacional de Rolândia. Não, o Romarinho não é ruim, é que você me deixa nervoso. Se Portugal tivesse passado... O Romarinho só precisa treinar a finalização, não, né? Não, você não. Concorda, agora né? Você palpitou meu coração. O Romarinho é melhor que o Cristiano Ronaldo? Porra, bota no bolso. Não, tá bem... Por isso o Palmeiras caiu! Essa frase não precisa ser editada porque tinha Palmeiras e caiu na mesma frase. Exato. Bom, fim de Eurocopa, vamos falar de Copa Africana de Nações, Rodrigo? Não. A final foi Zâmbia e Costa do Marfim, né? O Egito não chegou. O Egito não chegou. Mas o Egito nem se classificou, né? Não, não foi pra... Nem foi, África, né? Do Sul, né? A Butrica não... As seleções ficaram fora. Foi destaque da Copa? Quem? A Butrica? Quem é o Butrica? Butrica é o destaque do Egito, pô. O Al-Ahly? O Al-Ahly. Ah, tá. O... Angola, a final foi. Angola foi. Então o Zé Calanga tava lá. Zé Calanga tava no banco, no jogo. Por isso. Por isso que não foi longe. A Zâmbia e a Costa do Marfim foram pra final. Zâmbia agora é o time da casa. Isso. Não, não. Foi em Guiné-Bissau, foram dois lugares. Ah, é, foram dois lugares. Foram dois lugares. Foi Guiné-Bissau e uma outra lá, mas Guiné-Equatorial e mais uma, não. Os dois morreram rápido. Foi Gabão e Guiné-Bissau. Gabão e Guiné-Bissau, vamos ver. Guiné-Equatorial. Guiné-Equatorial. Aí a Zâmbia foi pra... Ah, a Zâmbia... O time da Zâmbia caiu lá onde foi isso, o... Isso, exatamente. E como é que um mapa de geografia faz falta na gravação? Falando em caiu, quem caiu também esse ano? O Guarani, em todas as edições de campeonatos. A Zâmbia foi pra final com a Costa do Marquinho. Drogba jogou muito na final, só que não conseguiu meter gol, porque o goleiro da Zâmbia estava iluminado no dia, né? E a decisão foi para os pênaltis. Né? E ele perdeu um pênalti no tempo normal. Exatamente, perdeu um pênalti no tempo normal, que podia ter decidido o caneco. Mas Zâmbia, na verdade, mereceu o título pela Copa... Eu ia falar pela Eurocopa que fez. A Zâmbia mereceu o título pela Copa Africana que fez. E agora, foi... bom, em janeiro que tem outra, né? Janeiro tem outra que vai dar a vaga para a Copa das Confederações. Beleza, eliminatórias. Bom, vamos dar uma passadinha rápida, né? Rápido, bem rápido. Ó, Oceania tem uma vaga na repescagem, né? Eu achei que era só a eliminatória sul-americana. Também que a gente fala. Oceania? Não, rapidinho, pô. Ai, meu Deus. Nova Zelândia tá quase lá pra se empatar em casa com a Nova Caledônia pra ir pra repescagem contra o quarto da América do Norte. E o Tahiti? Foi eliminado. Pô, Tahiti, mas tá na Copa das Confederações. Porque ele ganhou a Copa das Nações, que é a Copa da Oceania de 2010. Né, que eles disputam em 2010. Era outro time. Foi outro time. Agora a Nova Zelândia se reformulou. Exato. E está liderando. Tahiti, na verdade, ele ganhou da Nova Caledônia na final. Nova Zelândia que joga de branco, não é, Montanha? Nova Zelândia de verde. Que verde. Você gravou o podcast das camisas comigo e não lembra agora. Brincadeira, de branco. Puta merda. Ah, Nova Zelândia joga de branco, lembrei. A Nova Zelândia na Copa das Nações não chegou nem na final, foi Tahiti e Nova Caledônia. A Nova Caledônia parece que tá bem classificada. Então, a Nova Zelândia vai disputar provavelmente a repescagem contra o quarto da América do Norte. América do Norte vai provavelmente o México e os Estados Unidos e vai ficar uma vaga entre Panamá, Costa Rica, Jamaica e Honduras. Né? Deve ir Honduras e Costa Rica. Honduras eu acho que pega a repescagem. Coitado, desses dois times não vai se classificar nem fuder. Na América do Sul, a Argentina tá com 20 pontos. Destaque pra Colômbia. Aí, surpreendentes, o Equador e a Colômbia com 17 e 16. Você sabe que posição a Colômbia tá no ranking da FIFA, né? Quinto lugar. Falcão Garcia faz milagres, né? Falcão Garcia não. Isso daí é um trabalho que vem feito. Você pode ver que a maioria. O Porto, hoje a maioria de jogadores são da Colômbia. Meu. Tanto é que hoje a maior torcida que tem é do Porto. Então, deixa eu falar uma coisa. Não entendi esse comentário. Não! A maior. O que acontece? A torcida da Colômbia é o Porto. É o Porto hoje em dia. Exatamente. Isso que é. Mas assim, eu acho que. A frase bem formulada dele. Portugal é um traficante de jogador sul-americano, né? É que brasileiro é considerado português. Né? Então o brasileiro é fácil levar, né? É porque é burro? Não, continua. Aí depois a Colômbia com 16, eu acho que esses três fatalmente já estão na Copa. Só um detalhe para a Argentina, o técnico finalmente armou um jeito pro Messi jogar. E por isso que eu acho que vai dar trabalho em 2014. Agora vai, hein? Eu acho que o Messi também tá numa fase que é o seguinte, meu, agora não tem jeito de segurar o cara. Mesmo que o técnico não deixasse, ele ia jogar. Aí Venezuela, Uruguai. Será que ele chegou naquele nível de falar assim, dá bola aqui que agora eu vou mandar nessa porra? Sai da porra. Agora Venezuela, Uruguai e Chile tem 12. Então vai brigar pela quarta vaga e pela vaga na repescagem. A Venezuela pode perder um cara muito forte, que é o Hugo Chávez. Se morrer... Vai ficar complicado. Pode abalar a seleção. Aí a Bolívia e o Peru com 8 e o Paraguai, a grande decepção, com 7, provavelmente não chega em lugar nenhum. O Uruguai é uma grande decepção também. Ah, mas tá em quinto, né? Dá pra brigar mas ainda. Mas era um time que é uma decepção. Não, é uma decepção. Sabe por quê? O Cabanhas não joga mais. É um time velho, cara. O Paraguai, besta. Não, mas Uruguai. É um time velho, cara. Forlán é velho. É, não renovou, né? O Uruguai Suárez não é velho. O Cavani já tá velho. Não, o Suárez não é velho. Não, o Cavani Suárez. Não é velho. Você tem o Suárez, tem o Coates. Mas o Suárez não é velho. Não, peraí, gente. Coates não é do nível dessa galera já. Cavani, Suárez, Forlán. Essa galera já tá velho. O Lugano já tá velho. Nossa, o Lugano tá idoso. Aquele negão que joga no meio campo. Rodrigues. O Rodrigues também já tá velho. Tá todo mundo velho já, cara. Essa seleção já foi. O auge dela foi. O Muslera o auge é novo dela também, foi. Né? Na Copa do Mundo, quer dizer... E a Copa América. Acabou. Já fez demais também, né? Agora tem que dar uma renomada. E o quinto colocado da América do Sul pega o Asiático. A Ásia tem dois negócios, três negócios legais pra e falar. E o Peru é a pior, né? É. Não, o Paraguai é o pior, na verdade. Dá medo, é assim, o Rodrigo falou que a Ásia tem três coisas legais pra falar. Imagina a Europa, vamos lá. Não, o Japão já tá praticamente na Copa porque ele tem 13 pontos contra 5 da Austrália, que é o segundo colocado no grupo dele. A Coreia do Sul também deve estar na Copa. Já não. Tá. O líder do grupo da Coreia do Sul é o Uzbequistão. Uzbequistão. Com 8 pontos. A Coreia, o Irã e o Catar têm 7. O Catar do Paulo Tore. É o mesmo grupo? É o mesmo grupo. Pô, esse grupo é forte, hein? E a Coreia, tem Coreia e Catar na primeira rodada agora de 2013. Então é só no podcast e início de temporada, né? Então isso daí é o que vai... Exatamente. E o grupo do Japão, Austrália, Iraque e Oman têm 5. O Iraque é do Zico. Mas tá saindo de lá, né? Era do Zico. Foi agora Maradona, se não me engano. Austrália, Iraque e Oman com 5 e a Jordânia com 4. Oman é um nome legal. Então essa segunda vaga tá bem disputada. E eles têm, além das 4 vagas, tem uma vaga na repescagem. Agora, que fala vai... só... O Oman, o fã pode gritar à vontade, né? Tem problema, né? Certeza. O cara grita com... Se o mundo terminasse na sexta-feira passada, dia 21, quem seriam os classificados da Europa? Só isso que eu quero saber. Beleza. Ó, Bélgica classificada e Croácia no mata-mata, né? 2 por grupo. Bélgica classificada e Croácia no mata-mata. Itália classificada e Bulgária no mata-mata. Mas eu tenho que falar que a República Tcheca ia estar fora. Alemanha classificada, Suécia no mata-mata. Ah, não, peraí. Ó, se tiver alguma zebra no grupo, sim, você fala. Sim, tem que falar, né? A Irlanda fora é uma zebra, não? É, porque não, a gente vai ficar triste só. Exato, a Irlanda fora aqui. Mas ainda tem plenas condições. Mas o Robbie Keane tá lá ainda. A Holanda sempre dando show nas eliminatórias. Ah, como sempre, né? Sempre 100%. É igual o Palmeiras, né? Joga como nunca, perde como sempre. Ah, os caras são foda. Holanda classificada e Hungria no mata-mata com o Puskas, né? Porra, e o Cox? O Puskas. É... O Chico Xavier, cara. Suíça na Copa, Noruega no mata-mata. Rússia na Copa. A Suíça devia ser proibida de disputar a Copa do Mundo. É muito cara. Chato ver puta a Suíça jogando. Praia, ela tá com isso ainda. É. Rússia na Copa, Israel no mata-mata e Portugal fora. Bósnia na Copa, Grécia no mata-mata. Bósnia também é um nome legal. É. Bósnia. E quando coloca Herzegovina junto, fica melhor. Montenegro na Copa, Inglaterra no mata-mata, Polônia e Ucrânia fora, hein? Pra Montenegro classificar. Sedes da Euro. É. E Espanha na Copa, França no mata-mata. Aí a... Suécia aí? Falei, no mata-mata. Alemanha, tá no grupo da Alemanha, ah, né? Ah, puta merda. Vai ter que ir pro mata-mata Suécia. E a África não dá pra falar, porque a África ainda tá muito atrasada em eliminatória. Tá em 10 grupos e classifica um de cada grupo, muito longe. E também não temos mais tempo para falar. Como não falamos do futebol de salão no podcast Retrospectiva dos Esportes, vamos falar do futebol de salão nesse aqui, porque estamos no bloco de seleções. Porque então vamos. É futebol. Então vamos falar do Brasil, campeão do mundo de futsal. Eu não sei se é penta, se é hexa, se é. Hexa. Octa, Enia. É tetra! É tetra! É o que, afinal? Hexa. Somando aqueles lá da Cafusa. Somando aqueles dois, sim, exatamente. Sim. Da Fifusa. Fifusa, Cafusa, é tudo igual. Até a FIFA fez com frescura, mandou, porque o Brasil entrou com as 5 estrelas. Isso. A FIFA mandou tirar, toda fresca. Então o Brasil é hexa. Brasil é hexa. Chupa a FIFA. Chupa a FIFA. Assim. Falcão jogou muito. Jogou muito mesmo. Quer dizer, jogou muito qualitativamente. Não, né? Jogou pouco, mas jogou muito. Jogou pouco, mas jogou muito. Maravilha, Brasil. Joga em mim. Hexa campeão de futsal, chupa a FIFA. Vai pro inferno, aquelas duas estrelas. É o Cato, a gente joga com coisas que a gente quiser. E agora a gente vai ouvir o quê? Bom, já que falamos de seleção, de seleções... Seleção Brasileira, essa é uma música pra gente finalizar. Graças a Deus, finalmente eu não aguento mais Roberto Carlos neste programa. Finalizamos a nossa missão de colocar em todo o programa a música do Roberto Carlos. Não sei quem teve essa ideia idiota, acho que fui eu. Foi você mesmo. Fui eu mesmo, né? Qual música a gente vai ouvir, Rodrigo? Pelo momento que vive a seleção de troca de técnico e com a chegada de Luiz Felipe Scolari, ele está pra chegar. Com o Roberto Carlos. agradece, respire do ar, se concentre diante do mar, se procure, se encontre depressa, ele está pra chegar. Bom, agora vamos falar de futebol internacional, ou seja, Rodrigo, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Só uma dúvida, Eurocopa era futebol nacional? Ah, é de seleções. Agora, Copa Africana de Nações era futebol, internacional de clubes. Ah, tá. De clubes. Então, eu vou falar feliz, porque 2013 meu time vai disputar Libertadores. Não, mas é retrospectiva. Mas só pra eu ir me adaptando. Não, no podcast de início de temporada, aí você grava. Agora você cala a boca. Não, no podcast de início de temporada, nós vamos falar sobre a Paulista primeiro. Agora vamos falar rapidinho. Não, eu acho que ele pode entrar na retrospectiva. Palmeiras pra Sul-Americana. Fala aí como é que foi. É verdade. Ah, é. Caiu pra porcaria do Milionários. Melhor time da Sul-Americana. Mas antes de a gente falar do Hemisfério Sul, vamos falar da Europa. Champions League. Exatamente. Nós estávamos lá, na Fiorino do Sim, Fino. Sim, estávamos lá, cobrindo ao vivo a final. O link vai estar aí embaixo. Eu não falei o link vai estar aí embaixo, que é uma frase feia, né? Vai estar aí embaixo, é uma frase muito feia, mas enfim, parece que. O link vai estar aí embaixo? Isso. Eu acho que a gente ia começar pela queda do Barcelona. Acompanhamos ao vivo a final em loco da Champions em Munique, numa Fiorino ao lado da Allianz Arena, que foi entre Bayern de Munique e Chelsea, que eliminou quem, Rodrigo? O Barcelona. Pois é. E o Bayern que eliminou o Real Madrid. Isso. Na verdade, a eliminação do Real até que ela foi relativamente justa, né? Mas a do Barcelona, o confronto entre Barcelona e Chelsea não foi como bem... Como é que você vai achar, quando na sua vida, enquanto o Cristiano Ronaldo jogar no Real Madrid, você vai achar que a aliança do Real não é... Não, mas eu até entendo o comentário dele, porque assim, Real Madrid e Bayern de Munique, tudo bem, o Real é um time talvez um pouco mais forte ali... Individualmente, mas... Seja você botar Bayern de Munique e Real Madrid pra jogar, cara, é briga de cachorro grande. Exatamente. É cachorro. O que ele quis dizer foi o seguinte, foi que o Barcelona martelou. É, exatamente. Aí teve o pênalti que o Messi deu uma pipocada, que o Peter Cech cresceu. Cara, não pode bater mal o pênalti, cara. Não bateu mal, ele errou. Ele bateu bem, o problema foi mérito do Peter Cech, foi mérito meu. O Messi bateu muito bem, o Peter Cech foi lá e... Deu um tapinha. Como que ele fez, meu velho? Deu não, tapinha. Não, pitcher check. É, eu também percebi. pitcher check. Entendeu? Joga até bem. Então é o seguinte, Barcelona martelou. Esse ano foi daquele exato, negócio, era né? Uma briga de jogou rato como rato. Nunca e perdeu como sempre. Como o Palmeiras. Por isso que caiu na semifinal. Exatamente. Não, porque na verdade o que aconteceu? O Bayern Real, você esperava tudo. Sim. Podia acontecer qualquer coisa ali. E os jogos foram equilibrados o tempo inteiro. E outra. Tanto que você não pode falar, por exemplo, teve um tempo que foi isso ou não. Durante um tempo alternava, grandes e momentos o Bayern do Real, tinha grandes... toda a motivação de jogar a final em casa, exatamente, né, cara? Exatamente. Agora, o Barcelona e Chelsea era o quê? Era gato e rato. Era gato e rato. Sem dúvida. Com um diferencial, Drogba. Mas ele não fez nada nesse jogo. Então, mas sabe qual é o problema? Você põe o Fernando Torres lá na frente, você precisa colocar dois caras pra marcar ele. Ninguém. Mas era o Fernando Torres que tava jogando, ele que fez o último gol, ele fez o último gol. Barcelona. Cristo. Quem desequilibrou foi o Ramires. Não, desequilibrou jogando. Sim. Foi o Ramires porque e ele Peter vem com a Jack. Bola. Mas só que o problema é que o Drogba, ele faz o quê? Ele segura muito mais a marcação. Vamos encontrar uma justificativa. Tá louco? Porque ele falou do Drogba. Vamos ver o que a gente encaixa o Drogba no que ele falou, porque não tá tendo... Lógico que o Drogba não marca, gente. Presta atenção, vocês estão com uma dificuldade pedagógica. Vamos ver. Não vamos tentar ensinar porra nenhuma. O Drogba fez a diferença na final. Então, aí sim ele jogou a diferença em todo jogo. Concluindo o meu raciocínio, possível até, o que acontece? Todos os times que jogaram contra o Barcelona nas últimas edições da Champions é gato contra rato. O time que passa pelo Barcelona é zebra, porque o Barcelona tem plenas condições de ganhar de todos. A Inter foi assim? A Inter de Milão foi assim? Por isso eu tô falando. Todo time que quer enfrentar o Barcelona de frente se ferra. Não, então, todo time que vai pra jogar literalmente como um time pequeno acaba passando o Barcelona. Os últimos anos, a gente vai lembrar, Inter de Milão jogou como um time pequeno, com o Mourinho, passou. Aí depois, no ano seguinte, o Barcelona jogou na final contra o Manchester. O Manchester United quis encarar de frente, isso. tomou 3-1, tomou um baile de bola. Foi um baile. E o Chelsea jogou como time pequeno. E o Santos, ele enfrentou o Barcelona. Ninguém sabe de que maneira que ele tentou enfrentar. Até agora ele não descobriu se foi de frente a frente. direito, se foi de lado, se foi de costa, não sei que levou. Enfim. Não, eu não vou perder a piada, né? O Santos enfrentou o Barcelona de 4. Agora, tem um detalhe que vocês têm que arrumar na frase, né? Qualquer time com um certo nível que jogar como um time pequeno, porque se você pegar o Nordsland lá, por exemplo, pegar o Barcelona, vai tomar 40, né? O nosso ouvinte é, né, de um intelecto mais alto, né? O cara sacou essa capacidade. Tem sendo ouvido na Europa? E agora, estamos na atual temporada, temos já o sorteio das oitavas, correto? Sim. Mas o sorteio das oitavas é motivo para o podcast de início de temporada. O que a gente tem que falar é das decepções. Sim. E quem foi a grande decepção da Champions? Do mundo, na verdade. Manchester City. Foi campeão. Parabéns pra ele. Foi campeão inglês. Foi das finais mais emocionantes. Não, foi campeão. Tem que dar parabéns. Foi uma final épica. Foi um título bem bacana. O Chris Parker entregou aquele jogo porque já não caía mais. Ele foi campeão. Parabéns. Aí os caras vieram, contrataram mais um monte de gente. Manchester City. O Santo André de Manchester. Correto. Aí os caras vão lá, nem se classificam pra fase de grupos e piorar, nem pra UEFA conseguiu ir. E outra decepção foi o Chelsea. O Chelsea, pô, eu acho pra ele foi já tá bom já. Ou ele não era pra ser o campeão da Champions. Então ele... Aí ele queria o quê? Classificasse de novo, hein? Ah, mas peraí, os caras trocaram de técnico de novo, tá? Eu acho que o Chelsea... Se o Chelsea estivesse no grupo de Manchester City, Real Madrid... Borussia Dortmund e Ajax, se o Chelsea estivesse aí, tudo bem, mas o grupo do Chelsea não era nada difícil. É, a Juventus, o Shakhtar, Nordsland. O Shakhtar hoje em dia é um time respeitado. Não. Para, Montanha, peraí, você tá no... O Chelsea é o atual campeão da Champions League, cara, tem que ganhar dos caras. Dos dois, da Juventus. Não, a Juventus tem... Você não gosta da Juventus, mas a Juventus há 2 anos vem com um time arrumadinho, montadinho e joga bem a Juventus. Joga bem, sim, senhor. Contra o Pescara, cara. Ninguém ganha título italiano invicto à toa. E eu achei que legal, assim, foi o Borussia Dortmund. Não tô puxando o saco pro meu time da Alemanha, mas o Borussia passou bonito pelo grupo da morte. Sim. Deixando o Real Madrid em segundo lugar. Inclusive empurrando o Real Madrid por Manchester United. Exato. Nas oitavas, que é assunto para o próximo podcast. Acho que Champions League é isso, né? Isso. Chelsea campeão no primeiro semestre. E agora tem a definição. Barcelona jogando muito. Aquela coisa maravilha. As principais ligas europeias. Você já comentou o Manchester City. Manchester City. Já previa, né? Porque tem o CHI. Manchester City. Assim como tem o Manchester United, né? United. Que foi campeão, né? Que... Não foi campeão de porcaria nenhuma. Na verdade, é o campeão moral, porque o QPR entregou lá. É, que campeão moral. Perdeu a... Na rodada final, o título pro... Como é que é, mano? Nogueira. O Manchester City. O Borussia foi bicampeão alemão. O Real Madrid foi campeão espanhol. A Juve campeã invicta italiana. E acho que dentre todos esses aí, o que é louvável foi o título do Real Madrid. Que conseguiu chegar à frente do Barcelona. E colocou louvável foi o título do Montpellier na França, né? Um Guardiola no comando. O título do Montpellier na França também foi louvável. Também, eu tinha esquecido de falar. E o Porto ganhou em Portugal. Exato. Portugal. Sul-Americano. E o Atlético de Madrid, campeão da Copa, né? Da Copa UEFA. Exato, com o Falcão Garcia. Liga Europa. E artilheiro. Exatamente. Porque ele foi campeão no ano anterior com o Porto. Exato. Campeão e artilheiro. Parabéns ao Atlético de Madrid, o melhor dos piores. E depois o Atlético de Madrid pegou o Chelsea naquele jogo do... Na Recopa deles e meteu 4x0 no Chelsea. Sério que o Chelsea perdeu até esse jogo? 4x0. 4x0. Uma coisa depois que ele ganhou a Liga dos Campeões. Não ganha nada. Um negócio bacana de falar... O Falcão Garcia bateu o recorde, né, de estrangeiro, fazendo gol no mesmo jogo na Liga Espanhola, fez 5 gols no mesmo jogo, né? Atlético Madrid 6x0 no La Coruña. Um negócio que a gente pode destacar. O quê? O Palmeiras caiu? Não. Foi o Guardiola. O Guardiola largar o Barcelona e tirar férias. Abalou o futebol mundial. Beleza, chega de Europa, vamos vir para a América do Sul para falar do maior evento sul-americano de 2012. A Copa Libertadores da América. Temos quantos times brasileiros classificados? Libertadores. Pela grandeza. Santos, Internacional, Vasco, Flamengo, Corinthians. E Fluminense. Beleza, o Corinthians entrou como campeão brasileiro, sim, certo? O Santos entrou como campeão da Libertadores. Isso. Quem era campeão da Copa do Brasil? O Vasco. O Vascão. E as outras vagas, Fluminense, Inter e Flamengo. pelo brasileiro. Exatamente. Beleza. O Flamengo ficou na primeira fase. Ficou na primeira fase, decepção total. Que foi eliminado pelo Emelec. Primeiro jogo que tinha que sair gol ali, gol aqui, gol ali, gol aqui. Foi muito legal. Que jogo legal, velho. Eu vou dizer pra você, eu que sou um torcedor fanático do Flamengo, cara. Foi muito legal ter visto aquele jogo, que foi logo quando a Fox começou a transmitir, velho. Sensacional. Os caras do Flamengo assistindo o jogo na televisão. No último, eles fizeram um gol, acho que nos últimos 5 minutos, o Flamengo tava classificado. E depois o Léo Moura dando entrevista. E aí no meio da entrevista chega a informação, né? Que o outro time tinha feito gol e eles estamos eliminados. E aí ele tem que, tipo, mudar o discurso. É triste, engraçado, muito triste. Cara. É muito bom. Já deu os 2 minutos, né? Já acabou. O Fluminense passou para as oitavas com a melhor campanha. Exatamente. O Corinthians em segundo, num grupo relativamente fácil. Normal. Era um grupo normal. Aí teve o grande duelo. Fluminense e Boca. Não, Fluminense e Inter. Ah, é verdade. Fluminense e Inter, é mesmo. Onde o Fluminense acabou em... Porque o Inter teve uma campanha decepcionante, né? Onde o Inter, lá no Beira-Rio, o Inter teve um pênalti, acabou perdendo, o Diego Cavalieri pegou, o jogo acabou lá empatado. 0-0. E aqui no Engenhão, o Fluminense acabou classificando, onde o Inter acabou jogando muito mal. Aí o Fluminense passou, pegou o Boca. Exatamente. E perdeu pro Boca também nos últimos minutos. Boca chegou na final. Chegou na final. Eliminando quem? Fluminense. Laú, que era, ó. Oh, a Laú, que time fantástico. Não, joga demais. Não, mas era time o Fluminense. Time pro ataque, campeão da... time pro ataque, isso você falou uma vez. Time pro ataque, campeão da Sul-Americana, joga muito. É o Barcelona da América do Sul, joga demais. E acabou perdendo. Well, o Santos chegou junto com o Corinthians na série. Calma. O Santos teve um caminho até razoavelmente tranquilo, né? Pegou o Vélez. Eu acho que o grupo do Santos era difícil, né? O Santos caiu, bendito grupo do Inter. Foi um grupo difícil, aí o Santos acabou empatando lá no Beira-Rio e aqui na Vila teve aquele show do Neymar. Aí depois o Santos pegou o Bolívar. Lembra aquele jogo que o Santos perdeu lá de 1-0? 2-1 lá na altitude, todo mundo falou, o Santos não ganha. Aí os caras vieram aqui, o Santos meteu 6-0. 8, não foi 8? 8-0. Nossa, que difícil. Não, mas o problema é que o jogo lá, ninguém esperava. O Santos tomou um passeio lá. É por causa da altitude. Grama sintética. Não, isso daí não era da grama sintética. Era. Não, da grama sintética foi foi na primeira fase. Nos grupos. Exatamente. Aí depois o Santos pegou o Vélez. E bateram pra cacete. E jogaram bola. E foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Mas o Vélez também deu outra aula no Santos lá. E lá não tem como falar que foi altitude, mas não. Mas o moleque lá marcou o Neymar pra caralho. Peruzzi. Peruzzi marcou muito. Aí o Allan Kardec fez aquele gol espírita, levou o jogo pros pênaltis. Achado, 30 minutos do segundo tempo. Uma piadinha meio que... Ele não quis fazer piada, mas acabou fazendo. E o Santos acabou passando no Vélez e deu moral. Eu achava que o Santos não ganhava. Deu moral. Eu achava que o Santos deu não moral. Ganhava. Eu achava que o Santos não passava do Vélez. Mas aí... O Santos passou do Vélez. Só que o Santos teve uma dificuldade com o Vélez e vocês... teve outro time aí que teve uma dificuldade também. E aí o Corinthians classifica em primeiro lugar no seu grupo, segundo na tábua geral de classificação, só atrás do Fluminense. Mas nas oitavas o Corinthians pega o Emeleca, que tinha acabado de eliminar o Flamengo. Lá foi um jogo chato, foi um jogo de estreia do Cássio. Foi 0-0 e ele pegou muito. Gato e rato esse jogo, né? Só deu Emelec. E aí o Corinthians, em casa, fez sua parte. Ganhou de 3-0, tranquilinho, maravilha. Vamos para as quartas de final contra o Vasco, que foi o grande jogo, o jogo mais difícil da campanha corintiana até então. Foi contra o Vasco, no Pasto de São Januário. Aquela lama, aquela água do cacete, o jogo foi 0-0. 0-0 porque o Corinthians quis, porque o Corinthians segurou, atrasou o jogo. De novo, só gato e rato. E o Vasco não jogou nada. Não sei por que gato e rato, porque o Vasco não jogou nada. A obrigação era do Vasco sair pro jogo. Era no seu campo, conhecia o estado do seu gramado. E o Vasco ficou atrás do meio de campo. Não, dois times. Com medo do Corinthians. Mas no Pacaembu, o jogo foi diferente. No Pacaembu, com um gramado decente. Só do Vasco. Jogou. O Vasco jogou. E o Corinthians, por incrível que pareça, principalmente acho que no segundo tempo, se retraiu. Corinthians só espera todo mundo em todo jogo. O Corinthians vai pegar a Votuporanguense e espera atrás. O Corinthians não pega a Votuporanguense. O Corinthians pega nível mundial. Ah, desculpa, Campeonato Paulista joga só com timão, né? A gente joga, tipo... pega só timão no Campeonato Paulista, Corinthians. E aí, contra o Vasco no Pacaembu, foi o jogo mais difícil mesmo. Teve aquele lance emblemático do Diego Souza. Diego Souza, né? É o Alessandro, brilhante lateral. quem quiser ouvir aí, assim, com detalhes, vai ter o link do podcast. Não vai ter o Corinthians, link, não vai campeão. Ter o link, não vai ter o link. Vai, porque chega. Sou eu que coloco chega, o post, tá... então vai não, ter o é, link. É, mas aí o blog de vez em quando sai do ar na semana que a gente vai colocar esse negócio, não sei porquê. Vai ter o link do Corinthians campeão da Libertadores, com maiores detalhes. Paulinho faz um golaço de cabeça, mas nossa, um golaço. Golaço. Golaço. Ainda lê. Mas é verdade, golaço. Golaço. Golaço. Golaço. Não, eu vou te corrigir, fala assim, foi um gol importantíssimo. Não, peraí. Oh, mas vocês também são chatos pra cacete, não, velho. Eu concordo. Golaço, golaço de cabeça. Ele sobe bonito, vira. Amigo, golaço de cabeça é Dario Pereira contra o Fluminense. Vai pro inferno, seu time caiu pra segunda divisão de novo. Tamo falando de Libertadores. Vai pro inferno você. Eliminamos o Vasco. Chupa Vasco. Que perdeu até campeonato de futebol americano pro Corinthians. O torneio touchdown foi Corinthians e Vasco. Nós passamos o carro no Vasco. Vai pro inferno. Mas se o Andrés não eliminaram tivesse só, na CBF... Eliminaram o Corinthians só no Copa do Brasil Sub-20, que não vale porra nenhuma. Se o Andrés não importa, tivesse... Cala a boca, eu vou dar muito do seu coisa aqui. Então falando de Libertadores. E vamos pegar o Santos, que era o time do momento. E os trouxas ficavam falando assim... Ih, agora eu quero ver. Quero ver pegar o Neymar. E não jogou porra nenhuma. Baixamos a crista daquele moleque. O Emerson fez um puta golaço. Fez baixou um gol lá. Não, não baixou a crista, não. Pera aí. Porque ele fez gol de canela. Vocês jogaram bola. Ele fez gol de canela. O moleque tinha ido jogar um jogo lá no Sudão, quase. O problema do seu time é que não tem banco. Entendeu? Não tem aí, titular, no... muito menos banco. Aquela convocação. Cala a boca, lá, eu vou jogar de xixi com você. O Andrés convocou o Neymar aqui. Vamos falar um negócio de uma maneira racional. Vamos falar racional, cacete. Aqui é campeão da Libertadores, cala sua boca. Passamos o carro no Santos. Vocês ganharam com mérito. Passamos com mérito. Ganhamos lá na Vila. Que o Laura apagou a luz. Golaço do Schenk. E em São Paulo, no Pacaembu, o Corinthians mostrou que estava preparado. Porque tomou o gol do Neymar, que bateu na canela dele e entrou. Bateu na canela dele. Bateu na canela dele. Isso. Cara, tensão no Pacaembu. Mas aí Danilo, com sua calma, seu espírito zen, seus anos de Japão, que lhe ensinaram uma sabedoria... Milenar. Seu ritmo slow motion. Seu ritmo slow motion que ninguém consegue acompanhar, porque é tão devagar que o cara tropeça a hora que vai acompanhar o ritmo lento dele. Foi lá, empatou 1-1. Aí eu achei assim, meu, agora o Santos vem pra cima. E não. Seu Ganso ficou lá, cozinhando a bola em meio de campo. Não fez nada, seu time. Eliminado. Chupa, Santos. E aí, os antes. Agora é o Boca. Agora eu quero ver. É o Papão, não sei o que, não sei o que lá. E jogar um monte de igual pra igual lá. Quanto será que o Andrés pagou pro Schiavi entregar aquela bola pro Andrés? Mais barato do que pagou pro seu time cair pra segunda divisão. Não provoca, senão vai demorar mais, mano. Tá terminando já. E aí, Romarinho, Santo Romarinho, que adora fazer gol, no rebaixado do Palmeiras, de letra, inclusive. Ele faz todos os gols contra o Palmeiras. Romarinho foi lá, salvou nossa pátria, lá na Bomboneira. E assim, sorte campeão, né? Porque na sequência teve um lance que a bola bateu na trave, bateu no pé do trave. Cara. A bola bateu em 15 traves. Se fosse Pembolim, o cara dava lá, All Star, na máquina de Pembolim. Aí nego me falou assim, pô, cara, vocês estão com sorte de campeão. E aqui no Pacaembu foi um passeio. Foi tranquilo. 2-0, Emerson, Sheik, eu lhe amo. E o Corinthians é campeão da Libertadores! Chupa todo mundo, chupa contra tudo e contra todos. O Corinthians é campeão da Libertadores. Não, invicto! Mas com o Andrés invictos do lado dele. Invictos nunca serão! Nunca serão! Esse é o grande detalhe. Agora a gente vai falar do Sul-Americano, mas antes... Fala da Recopa aí, vai, Montanha. O Santos foi campeão da Recopa. Isso, com mérito, porque foi campeão da Libertadores ano passado. Isso, beleza? Mas chegou essa é a perspectiva 2012. Com méritos. Entendeu? Chegou lá com méritos. Chegou lá. E passou o carro com méritos. É, Santos campeão bem. Da Recopa. Então a Laú é o fracasso time. De 2012, né? O Santos literalmente passou o carro. O Santos carimbou. É o único time que tem todos os títulos no mundo inteiro. Não, em qualquer lugar. Ele só não tem o título da... Não tem segunda divisão. Não tem a Sul-Americana. Não tem a Sul-Americana. Tem uma Comebol que é Sul-Americana. Não tem a Sul-Americana, não tem. Não tem uma Comebol. Não tem Sul-Americana, cala a boca, Sul-Americana é quem tem agora Nogueira. Já que esse também não tem Champions. Já que esse programa, hein? Já que esse programa é menos racional que a gente gravou até hoje. E não tem segunda divisão também, o Santos não tem. Já que esse programa é menos racional que a gente gravou até hoje, é o Santos não tem a Sul-Americana, que a partir de agora é um título que realmente vale, porque o São Paulo ganhou a Sul-Americana esse ano. É, a Libertadores. Mas a Libertadores foi assim. Você começou a valer, depois você Libertadores não valia nada. O São Paulo credecia. O torneio. A chancela é o São Paulo. Pronto, São Paulo ganhou, começa a valer. Então, São Paulo, o São Paulo no segundo semestre, ele começou a melhorar, como a gente em outros podcasts, principalmente quando a gente começou a falar do Campeonato Brasileiro. Eu não sou mãe de nada, mas eu previ que o Leão ia fazer merda e acabou saindo. O Ney Franco chegou, acertou o time de São Paulo aos poucos e o São Paulo começou, disputou a Sul-Americana e com méritos foi campeão. A final foi vergonhosa, né? E o que aconteceu? Acabou acontecendo a confusão no final do primeiro tempo. Os jogadores do Tigre, que eram coitados, foram lá pedir desculpa para os segurança São Paulo descer o couro neles, né? Coitadinho. Tá certo. Né? Coitados, tá certo, né? Chegaram lá com tanta inocência para poder. E acabou não tendo no segundo tempo, mas o São Paulo, realmente, ele, principalmente no segundo semestre e na Sul-Americana, São Paulo era um time muito superior, sem o Luiz Fabiano, que é um trouxa. Acabou disputando o segundo jogo da final e mesmo assim acabou ganhando o torneio. E agora, esse jogo foi tão relevante no mundo, é o seguinte, até a Discovery Channel quer analisar, tá analisando, porque foi a primeira vez que um Bambi acuou um tigre. Cara, vamos falar do último torneio do ano. Já que o Corinthians, ainda puxando para os links do podcast, o Corinthians venceu o primeiro torneio do ano, que é a Copa São Paulo, de futebol júnior, certo? É o primeiro torneio, o torneio que abre o calendário brasileiro. É a Copa São Paulo, entrevistamos Matheus Caldeira. Sim. Não é verdade? Teremos aí o link. Então, se o Corinthians ganhou o primeiro título do ano, vamos fechar com o título mundial do Corinthians. É por isso que 2012 é o fim do mundo em 2012 é esse monte de título do Corinthians. Não é porque o mundo ia acabar, as pessoas não entendem isso. Mas você... E os maias previram. Mas repare uma coisa, em 2000 o mundo também ia acabar, não ia? E quem foi campeão do mundo? Boca Juniors. O Corinthians. Tem mais alguém que fez previsão que eu vou mandar matar. Em 2012, os maias falaram... Nostradamus falou em 2000. O mundo vai acabar. O Corinthians foi lá, dominou o mundo e falou assim... Não, quem manda somos nós. 2000 do Boca, não começa chega. A ser palhaçada. Em 2012, os maias falaram... Ou seja, é aquela, sabe aquela coisa de desenho animado? Quando tudo está perdido, quando o mundo vai acabar, aparece ele, o Todo-Poderoso, para salvar o mundo! Sim! Montanha, o seu time, ele é campeão do mundo? Sim. Sim? Sim, ele é. Ele é bicampeão do mundo. Bicampeão do mundo. Bicampeão do mundo. Muito bem. Nogueira, o seu time, ele é campeão do mundo? Ou foi campeão do mundo? Algumas vezes. Três vezes, não é? Muito bem. Rodrigo Bronquinha. Não, peraí. Exceção à papelada. Exceção à papelada. Mas tem que na mesma frase. Tem que perguntar igual. Exceção à papelada. O seu time foi campeão do mundo? 1951. Uma risada coletiva no 3. 1, 2, 3. O título de 51 do Palmeiras vale muito mais do que 2000 do Corinthians. Campeão de 2000 é o Boca. Você é torcedor do Fluminense. Boca. Quem é o campeão de 2000? Boca Juniors. E quem é o campeão de 2012? Corinthians. Quem é o campeão de 2012? Corinthians. Campeão do mundo! Agora não tem mais o que falar. Chupa, engole todo mundo. Não vou falar nada. Eu não vou falar absolutamente nada. Eu só queria ouvir isto da boca de Rodrigo Bronquinha. Quem é o campeão do mundo de 2012? Corinthians. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a música que embalou o título corintiano. Amizade é tudo. Pode ser com o Thiaguinho, pode ser com o Jeito Moleque, pode ser com quem quiser. O Corinthians manda nessa bagaça do mundo, seu trouxa. Chupa todo mundo e viva o Corinthians. Sempre na derrota ou glória, é luz na escuridão, somos um só coração. Sempre vivo na memória, faz parte da minha história, nada vai nos separar. A amizade é tudo, é se dar sem esperar, nada em troca dessa união, é ter. E agora, muito bom, tem aquele que parece ser espinafrado em 2012 no futebol. Então, o meu bastante previsível, né? Não vou dar Palmeiras mais explicações. Rebaixado? Não, não. Corinthians campeão do mundo? O Palmeiras jogou bem. Por que eu daria bronquinha pra um campeão do mundo? Porque você é palmeirense e eu odeio o Corinthians. Não, mas o título é incontestável. Não tem o que falar. É... Mesmo praticando antifutebol, é incontestável. Cristiano Ronaldo. Sério? Que surpresa. Que surpresa. Nossa, estou muito aberto. Um cara com futebol limitado. Cheio de marketing. A hora que eu fiquei indignado. E que se esconde durante o jogo. Que se esconde durante os jogos do Real Madrid. Do Real Madrid. Do Real Madrid. Se esconde. Então, bronquinha pra ele. Amarelão, pipoqueiro. Seu bronquinha, Montanha. Meu bronquinha vai pra diretoria do Santos, que literalmente ela pisou em cima do centenário do clube. É, o meu bronquinha vai pra CBF, que, na minha opinião, meteu os pés pelas mãos aí durante esse ano de 2012. É, muito, eu achei que esse ano teve muito mais influência política nas decisões do que realmente técnica. Não é à toa que o técnico acabou sendo trocado no final da gestão aí, 2012. Meu bronquinha. Se você está ouvindo o programa até agora, notou que eu fiquei um pouco exaltado. Sério? Não é? Caraca! Mas assim, é se tudo... ele não avisa, né? Mas assim, é tudo em tom de brincadeira, né? Eu não tava falando sério em nenhum momento. Em alguns talvez sim, outros talvez não. É, mas assim, é tudo assim, em tom de brincadeira, tudo em tom de provocação. Mas o meu bronquinha, agora sério, vai pro Palmeiras. Porque assim, não é de hoje que o Palmeiras ele vem se apequenando em relação aos rivais. Não é que a história do Palmeiras está sendo diminuída. Claro que não. Mas o Palmeiras tem um presente e um passado recente muito pequeno. Eu li um texto de um jornalista do Estadão. Se eu encontrar, vai o link. Se eu não encontrar, foda-se. Ele palmeirense, ele diz, o texto dele diz o seguinte: Palmeiras, estou te traindo pelo Barcelona. Porque o Barcelona joga bonito, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E em determinado parágrafo ele diz o seguinte: eu vejo tão pouca provocação de santistas, são paulinos e corintianos com o Palmeiras, com essa atual situação do Palmeiras, porque assim, o Palmeiras ficou, parece que assim, ficou tão pequeno perto desses outros times atualmente, que ninguém tá mais se importando, né? Assim, a grande rivalidade paulista agora, paulistana, ficou com o São Paulo. O São Paulo ultrapassou em torcida o Palmeiras. E assim, este bronquinha é justamente, vai de encontro ao que o cara escreveu. Se eu tô dando um bronquinha pro Palmeiras, pra ver se esta porcaria deste time, porcaria naquele sentido assim, sabe? Tipo assim, vamos, seu vagabundo, levanta daí, acorda. Não é o meu desejo de coração. Meu desejo é que afunde na lama, chafurde na lama como um bom porco. Mas, como corintiano, eu falo isso. Agora, porra, você vê um time do tamanho do Palmeiras, sabe, cair duas vezes, ter montar um time ruim e ouvir o que a gente escuta aí de diretoria, cara, não é pra um time do tamanho. O Palmeiras, assim, tipo, o Atlético Mineiro, pra mim, é um time médio. Botafogo é um time médio. O Palmeiras tem uma história que faz com que seja grande. Agora, se em 5 anos não fizer nada, vai de médio pra pior. E a história do Portumeiras não é brincadeira. Isso pode virar verdade. Então, meu bronquinha de 2012 para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que está se apequenando. Bom, e agora temos o troféu bronquinha de 2012, né? Esquecemos na retrospectiva dos esportes. Uma hora a gente coloca aí. Mas agora vamos para o troféu bronquinha de 2012 no futebol. E um consenso aqui geral, eu acho que eu vou deixar até as palavras pro Rodrigo, porque eu fiz esse último bronquinha e não sei se ele ficou um pouco incomodado com as palavras que eu disse. O nosso bronquinha de 2012, o troféu bronquinha de 2012, vai para a diretoria do Palmeiras. E aí eu deixo o Rodrigo falar um pouco, mas antes de você falar, por quê? O time lutou bravamente, tal, não sei o quê, mas quem botou esse time foi a diretoria. Quem contratou os melhores técnicos dos últimos anos, Muricy, Luxemburgo, Filipão, e mandou embora... E continua pagando todos eles até hoje. Foi a diretoria. Quem dá ingresso pra torcida é a diretoria. Quem não tem culhão pra botar o saco em cima da mesa, se o Laor é incompetente, se o Juvenal é um bêbado, se o Andrés é um ladrão, mas todos vão lá e põem o saco em cima da mesa e falam assim, é pro meu time que se foda. E o Tirone não faz isso, ele se esconde. Então esse é o nosso bronquinha. Bronquinha pra diretoria do Palmeiras que causou tudo isso com a Sociedade Esportiva. E quem foi o grande destaque de 2012 que merece o troféu? O Filho da Bola.net do futebol. Sai ano, entra ano, ninguém consegue ser melhor que ele. Vou dar pro Messi de novo, porque o cara é sem comentários. Meu fino da bola vai pro Falcão. Qual deles? Falcão do futsal. O que ele fez esse ano, o que ele fez pra seleção foi... Fechou com chave de ouro, o cara mostrou que ele é o melhor do mundo mesmo. É aquele cara que pode tá capenga, pode tá do jeito que for. A bola caiu no pé dele, ele fala assim, joga em mim que eu decido. Falcão, você joga muito. Infelizmente não temos tantos falcões no futebol mundial. Parabéns. O meu fino vai pro São Paulo, que no segundo semestre aí ele me fez ficar um pouco mais feliz, porque a maioria das outras reflexões sobre o São Paulo eu tinha, era meio... Só reclamava. Parecia que eu era torcedor do Palmeiras. Mas esse final de ano agora, eu gostei, tô gostando do trabalho do Ney Franco. Eu acho que só pelo trabalho dele colocar o Luiz Fabiano pra ser expulso em poucas partidas, certo que na final aconteceu isso, mas assim, acho que só o trabalho dele do Luiz Fabiano não conseguir ser expulso tanto quanto era, já é louvável, é um bom treinador e eu vejo um bom horizonte pra 2013 aí, e campeão da Sul-Americana, um título que veio aí pra... Reconhecer o trabalho que ele fez em São Paulo no segundo semestre e até o trabalho da diretoria, que vem contar tudo bem, e tomara que 2013 também continue dessa maneira. Bom, se você está ouvindo até agora, vou repetir mais uma vez. Me exaltei em certos momentos no programa, porque 2012, eu estou em dúvida se eu dou o meu fino da bola para o Corinthians ou para o ano de 2012, porque 2012 e Corinthians vai ficar marcado, assim, né? Tipo, como o fim do mundo, né? Exatamente, vai ter uma ligação muito, muito forte para todos os corintianos, todos os torcedores. Aí agora eu vou ser um pouco mais racional. Meu fim da bola vai para o Corinthians, porque teve talvez o melhor ano de toda a sua história. E assim, se você for pegar, era uma coisa que eu queria escrever, mas eu não tive tempo, enfim, eu vou deixar registrado aqui no programa. Há poucas décadas atrás, o maior ano do Corinthians era o ano de 1977, com um título paulista. Depois, era 1990, depois de alguns anos, 1990, com o primeiro título brasileiro, o primeiro título nacional do clube. Depois, ali 98 e 99, com dois grandes times, o bicampeonato brasileiro, e 2000, o Mundial contestado até então. Até hoje. E 2012, lavou a alma geral de todo corintiano, porque nós somos campeões da Libertadores invictos, com a campanha irretocável, e no Japão aconteceu uma coisa incrível, cara. Pode parecer besteira, mas toda vez que a torcida do Corinthians resolve acompanhar o time, abraçar o time em vez de quebrar tudo, não, vai lá, vamos apoiar o time ganha. Em 76, na invasão do Maracanã, o time ganhou. Em 2000, que levou mais de 30 mil negros pro Maracanã, o time ganhou. E agora tinha mais de 30 mil do outro lado do mundo, cara, no Japão. É incrível o que a torcida do Corinthians fez, apoiou. Isso fez diferença, claro que fez diferença. Mas não só isso. É o grupo, é o técnico, é tudo. Foi um ano perfeito pro corintiano. Campeão da Libertadores, campeão do mundo no Japão. E o Palmeiras rebaixado. Obrigado, Corinthians, pelo ano de 2012. Fino da bola para o Esporte Clube Corinthians Paulista. E agora temos o nosso troféu fino da bola. Sim, aquele que foi o grande destaque do ano. E o engraçado é que, assim, quando a gente foi dar o troféu Bronquinha, pô, uma discussão, pá, não sei o quê, é esse, é aquele, não é. O fino da bola foi unânime. Tite é a grande figura de 2012. Foi o cara que uniu o time do Corinthians... Fez um grupo, como o Nogueira escreveu, não tem chinelinho, não tem cara que bate no peito e sou titular, você é titular se você joga a bola, e mesmo assim o cara não fica insatisfeito, se vai pro banco, o time tem um padrão, não, como o Rodrigo mesmo escreve, pode ser, não um padrão mais bonito de jogo, mas funciona, é eficiente, tem a posse de bola, rouba a bola no campo do adversário e faz gol. E assim, ele aposta nos caras que ninguém acredita, né? Guerreiro, Romarinho, Ralf Paulinho, ele vai crescendo, né? Quer dizer, é um grupo muito homogêneo, né? E isso que é bacana, eu como corintiano tô falando isso, porque o corintiano tem aquela coisa de falar assim, não, a torcida é mais, né? Sempre o Corinthians e tá, não sei o quê. No Corinthians você não tem uma grande estrela, né? É sempre, e o corintiano fala isso, né? Que assim, é sempre o Corinthians acima de tudo. E é engraçado, porque assim, esse ano foi meio que isso, né? O time, ele é homogêneo, lá, tipo, tem jogadores que são mais importantes ou não, mas o Corinthians, ele foi Corinthians como um time, mas assim, o grande responsável por tudo isso é o técnico Tite, que é uma pessoa fantástica, sensacional. Não sei se alguém tem alguma palavra aí pra falar sobre o Tite. Eu tenho. O cara que fala o seguinte, acabou toda a comemoração, você sempre vê ele falando, pô, agora eu vou tomar minha caipirinha e fazer amor com a minha mulher. Esse cara não merece seu destaque, não tem como, né? Porra, Tite, filho da bola, viu? Eu te amo, Tite. E sendo assim, encerramos não mais um Papo do Fino, mas sim o ano de 2012, para a alegria de todos vocês. 2012 acabou, menos para a minha alegria. Sim, terminamos mais um ano muito bacana. Foi um ano muito bacana, muita coisa aconteceu, a gente relembrou aí nesses dois últimos podcasts. Em 2013 teremos mais podcasts semanais, vamos abordar vários temas, tem a série O Fino das Copas que caminha com sucesso até a Copa de 2014. Não sabemos se a Copa de 2014 vai ser um sucesso, mas a série O Fino das Copas já é um sucesso. Muito obrigado pela audiência de vocês no blog, pelos downloads que vocês mas em toda semana do nosso programa, os comentários no Facebook, os curtidos, os compartilhados, os retweets, os tweets pra gente. Muito legal. Se você quer fazer o download desse programa, tá lá embaixo. Baixar, né, Montanha? Como é que é? Baixar, caiu Palmeiras. Isso, tá lá, vai estar escrito assim, caiu Palmeiras. Se você clica, você faz o download, que é baixar o arquivo, né? Nossa, como lição, né? Recados finais, Montanha? Feliz ano novo pra todo mundo, muita saúde, felicidade, paz e sucesso. E um próspero ano novo pra todo mundo. Palavras finais, Rodrigo? Ah, vamos agradecer a participação de todo mundo durante esse ano. E aí 2013, quem sabe um ano melhor pra todo mundo junto aí, já que esse 2012 foi tenebroso. Melhor até pro Corinthians? Não, é impossível. Não sei porquê, mas eu acho que o Monteiro sempre tem aqueles discos de Miss, né? O mundo melhor para todos, vamos salvar o meio ambiente. Falando nisso, vocês gostaram da Miss Estados Unidos? Não, feia. Eu também não gostei, não. As outras colocações eram muito melhores. Mas, felicidades aí, tudo de bom e que o ano que vem estejamos juntos aí. E mais ou menos aquilo que o jogador de futebol fala é o meu discurso agora. Muito obrigado a todos os amigos de todas as torcidas do Rio Grande do Sul ao Amapá. Todos, assim, a gente vai, cada um aqui dar o grito do seu time, mas sintam-se representados aí, você que é gremista, solte o grito do seu time, você que é colorado. Ainda bem que você falou solte o grito, né? Eu pensei que você falou outra coisa. Você que é carioca, mineiro, vem toda parte do país, solte o seu grito agora para empurrar o seu time rumo a 2013. Então vamos começar de baixo para cima. Força, Palestra! Dali Santos! Vamos, São Paulo! E vai, Corinthians! E... Viva o Brasil!